mais uma oportunidade de estarmos aqui nessa noite. Estamos felizes, certo, temos a oportunidade de virmos à casa do Senhor e aprender o seu tempo. Como é bom, o salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E muitos, infelizmente, perderam o prazer de estarem no seu templo e aprender no seu templo. Cada detalhe, cada momento do culto é um alimento espiritual que você absorve na sua alma. Cada momento, o culto, a liturgia do culto, por isso que o culto deve ser sempre uma bênção, o culto deve ser sempre ao Senhor e não ao homem. O culto não é antropocêntrico, mas cristocêntrico. O culto é para Jesus. Nós, alguns dias, começamos a falar aqui sobre um tema muito importante: crescendo na presença de Deus, uma espiritualidade saudável. Nós sabemos a importância de nós buscarmos sempre o conhecimento de Deus, principalmente nesses dias difíceis, nesses dias trabalhosos, nesses dias que nós somos contemporâneos. Cada dia que passa, as coisas ficam piores. Muitas vezes a gente ora para que melhore, não é? Mas a palavra de Deus, irmãos, ela precisa se cumprir. A nossa oração, ela não vai mudar o roteiro de Deus. A nossa oração não vai mudar aquilo que Deus determinou na sua palavra. A palavra de Deus, ela se cumpre integralmente. Então, uma vez que a igreja, ela percebe isso, a igreja tem que glorificar o nome do Senhor. E muitas vezes a gente quer trocar de representante, seja na presidência, no estado ou no município, para ver se melhora. Não é que a gente está pregando maldição ou coisa ruim, não é isso. Mas a igreja cresce em meio à crise. A igreja do Senhor, vocês vão ver, observar na história, a gente que teve a oportunidade de estudar eclesiologia ou história da igreja, a gente vai observar os momentos sombrios, difíceis, pelos quais a igreja passou durante toda a história, desde o seu nascedor, desde o primeiro século da igreja, na era cristã. O período dos apóstolos foi um período que desencadeou a perseguição à igreja, um momento sombrio, sangrento da igreja. Daí dizer os pais da era patrística, Tertuliano, um dos pais da igreja, dizer que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Então, muitas vezes, a gente ora para que melhore. Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar da igreja. Deus vai honrar o seu povo. Mas as coisas do mundo não vão melhorar. E Deus cuida de você para que você seja uma voz profética na terra. Para que você aproveite o seu tempo, a sua geração. Para que você seja canal de bênção na terra. Mas as coisas não vão melhorar. Deus vai te dar a tua casa própria, você vai ter o seu carro, o seu emprego, não vai faltar comida na mesa, pode até faltar, passar alguma privação, mas Deus vai honrar o crente. Deus vai cuidar da igreja, mas as coisas do mundo não vão melhorar. Pastor, não diga isso, não é verdade. Lá em 1 João 5,19, diz que o mundo já é maligno. A igreja, então, sabendo disso, ela tem que estar sempre buscando crescer e aprender e ter um desenvolvimento saudável. É coisa boa, irmão, o crente equilibrado, o crente que tem maturidade, o crente que sabe responder com maturidade, o crente que age com maturidade, o crente que age com prudência, o crente que sabe viver, né? É aquilo que diz, é andar no passo do boi. O boi ou o gado, ele anda lento, mas firme, é ou não é? Ele anda lento, corre. Deus até corre um pouquinho, mas não para. Mas ele anda lentamente, mas um passo firme. Quando pisa, cai no chão. Assim tem que ser o servo de Deus. O equilíbrio, o crescimento saudável, uma espiritualidade saudável é coisa maravilhosa. Eu li ano passado um livro de um autor americano ele trata muito bem essa questão da espiritualidade saudável. Isso é muito bom para o crente. Se nós formos observar, na igreja tem muitos crentes doentes emocionalmente. Pastor, não diga isso não. É verdade. Nós temos muitos problemas nas questões emocionais envolvendo os crentes, a igreja. A culpa está em Deus? Não. Está muitas vezes em nós sabermos tomar posse da palavra. A vida abundante é isso. A vida abundante não são coisas materiais. As coisas materiais, elas são consequências de uma vida abundante. Casa, carro, essas coisas, elas vêm porque Deus tem uma ética conosco. Deus sabe, a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor nos enriquecem e não nos acrescentam todos. Deus sabe o que a gente precisa. Deus sabe, Jesus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então a importância que nós temos esse equilíbrio, essa vida espiritual saudável na presença do Senhor. Crente tem luta? Tem, é uma realidade. Nós temos lutas, mas a minha motivação é maior do que as minhas lutas. A minha convicção, a minha fé, ela não depende de circunstâncias, ela é firme sempre no Senhor, louvado seja o seu nome. Já disse, ainda que ele me mate, dele eu confiarei. A minha fidelidade a Deus não depende daquilo que eu tenha materialmente ou não. Deus é Deus, eu sou seu filho, seu servo. E as bênçãos que Deus preparou para mim, elas são para mim, ponto final. Então isso vai nos dar um discernimento muito grande na nossa vida cristã. Você nunca vai ser perdoe-me a força de expressão, mas desvantagem popular. Você não vai ser um Maria das ruínas. Um Maria vai com as outras. Você vai ter domínio próprio. Ninguém vai te convencer a abandonar a Cristo. Ninguém vai te convencer a sair da igreja, a errar o alvo, a sair da presença de Deus, porque você sabe o que você quer para a sua vida. Crescendo na presença de Deus, uma espiritualidade saudável. Nós estamos falando aqui, já há alguns dias, falando sobre a obediência. E aí nós falamos de um ponto, eu estou falando aqui desse ponto que eu considero muito importante, resistindo e confrontando a desobediência. Isso denota claramente que nós estamos desenvolvendo espiritualmente falando. Então, eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Provérbios capítulo, Provérbios de número 3. A gente fala capítulo e versículo, mas não tem. Provérbios também faz parte dos livros sapienciais da Bíblia, dos livros de sabedoria, Salmos, Cantares, né? Provérbios, Eclesiastes, Jó. Jó também faz parte dos livros de sabedoria, dos livros sapienciais. Então a gente muitas vezes capítulo e versículo, mas os teólogos ensinam a gente a fazer a aplicação correta, né? Então Jó de número Provérbios de número 3, os versos, a partir do verso 1, nós vamos falar sobre resistindo e confrontando a desobediência para que nós cresçamos saudavelmente. Nós vemos na Bíblia, irmãos, e também na vida do crente no dia a dia, quantas consequências eles têm que arcar, e eles arcaram, e o preço que pagaram, porque desobedeceram a Deus, porque desobedeceram a palavra do Senhor, porque foram egoístas. E isso nós aplicamos também no nosso cotidiano. Quantas vezes nós perdemos porque nós somos egoístas, né? Nós somos prepotentes, não descemos quando tem que descer, não nos humilhamos quando temos de nos humilhar, não é assim? Então nós sabemos que perdemos muito, às vezes até o casal, no relacionamento marido e mulher, assim, no relacionamento patrão e funcionário, no nosso relacionamento social com o nosso vizinho, com as pessoas do nosso cotidiano. Então muitas vezes nós perdemos muito por isso, Então, nós vamos observar aqui, por exemplo, que a desobediência, ou desobediente, ou desobediência, é a tradução de várias palavras hebraicas na Bíblia, significando contrário, perverso e subversivo. Olha aqui, o desobediente aos olhos de Deus. Imagina você e eu, nós confrontarmos a Deus e as decisões de Deus, né? A palavra de Deus. Eu lembro que no caminho de Damasco, quando o encontro de Jesus com Paulo, e Paulo caiu de alguma coisa, nós não sabemos de onde foi, de um jumento, de um camelo, de um cavalo, nós não sabemos. Mas ele caiu de alguma coisa que estava montado. E nós vamos observar que lá no diálogo entre Jesus e Paulo, Senhor e Paulo, o Senhor, ele diz para Paulo o seguinte: duro é para ti, Paulo, recalcitrar contra os aguilhões. Então, por exemplo, você tem coragem de dar um soco de pulso fechado num pé de mandacaru? Fala mandacaru porque nós somos nordestinos, mandacaru é nosso. Então, você teria coragem de dar uma cabeçada no pé de mandacaru, meu irmão? Quem em sã consciência faria isso? Ninguém, lógico. O Senhor pergunta para Paulo: Paulo, qual a linguagem mais atual? Paulo, duro é para ti bater a cabeça no pé de mandacaru. Quando o Senhor diz: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, quem é do interior e mexe com gado, e aqueles carros de carregar gado, transportar gado, aqueles caminhões, eu lembro que eu era menino, eu morava assim num povoadozinho, e vinha os caminhões de gado das fazendas e paravam lá no centro do meu povoado, e aí eles desciam para alguns gados ficavam tontos ou outros deitados, e eles cutucavam com ferro, que quando tocava dava choque, e o gado se levantava rapidamente. O aguilhão é um ferro pontiagudo que machuca se você bater de frente com ele. Então o Senhor diz: Paulo, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, ou seja, lutar contra os desígnios de Deus. Você lutar contra Deus é sua vontade, é perda de tempo. Nós nunca vamos ganhar de Deus. Vamos botar isso na nossa cabeça. Nós nunca vamos vencer Deus. Nós nunca vamos dobrar Deus quando nós estamos em conflito com Deus. Deus não quer que nós estejamos em conflito com Ele, mas uma coisa eu quero dizer aqui: nós conseguimos dobrar Deus quando nós o agradamos. É, pastor? É. Nós somos pais. Você consegue dar alguma coisa para o seu filho quando ele está em rebeldia, quando ele se enfrenta a você, quando ele te desobedece, quando ele responde? Você consegue fazer alguma coisa por ele quando ele está assim? Eu não consigo. Mas quando eles estão bonzinhos, aí eles agradam, vamos fazer, ele está tão bonzinho. Não é assim? Deus com a gente não é diferente. Não é diferente. Então nós vamos aprender aqui que Deus, irmãos, Ele só quer o nosso bem. Nós aprendemos muito errado sobre Deus no início da nossa fé. E eu digo isso com experiência, porque eu vou fazer agora em outubro 30 anos que aceitei Jesus como Salvador. Eu já sou velhinho, irmão. Já sou velhinho. 30 anos vai fazer. Então, quando eu aceitei Jesus, eu tinha 16 anos. Então, eu vim ainda de um tempo que as coisas eram difíceis. Ainda eu lembro, era muito difícil as coisas na época que eu aceitei Jesus, já era na década de 90. Mas as coisas não eram tão como estão agora as coisas. Mas nós vamos observar que muitas vezes nós aprendemos de forma errada sobre Deus. Deus, Ele só quer o nosso bem, e para isso Ele coloca a sua palavra como parâmetro, como modelo para que nós sigamos. E eu falei aqui sexta-feira passada que não é aquilo que você não pode, não é uma coisa que você tem que carregar só. Não é uma coisa que você tem que aprender só. Deus, ele te ajuda. Deus, ele entra contigo debaixo dessa carga. O Senhor ajuda a compartilhar esse jugo. Quando diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, Pedro escreveu essa palavra aqui, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, quando diz jugo ali, não quer dizer que Jesus vai tirar o jugo de você. Geralmente, o jugo se colocava sobre dois animais. E aí dividia o peso para que o animal rebocasse aquele peso. Então, o que é que Jesus está dizendo? Filho, eu vou entrar contigo do outro lado do jugo. Eu vou entrar contigo do outro lado do jugo. Tu não vai carregar esse jugo sozinho. Porque tem gente que pensa, meu Deus, eu aprendo muito com você. E tem gente que pensa que Jesus tira o jugo, mas não. Ele vai entrar contigo do outro lado do jugo. Estão entendendo? Olha, o peso do jugo vai ser dividido. Você não vai carregar o jugo sozinho. Eu vou te ajudar a rebocar essa carga. Eu vou te ajudar a rebocar esse peso. Eu vou entrar contigo nessa luta, nessa peleja. Eu vou entrar com você. Você não vai rebocar esse negócio só. Eu estou contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos ler Provérbios, capítulo de número 3. Resistindo e confrontando a desobediência. Louvado seja o nome do Senhor. Eu aprendo muito quando estou ensinando aqui para os irmãos. E sempre que eu vou trazer uma palavra aqui para a igreja, eu aprendo primeiro. É coisa tremenda isso aqui. Lá em Provérbios 3 diz: filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e de paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor, aparta-te do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Louvado seja o nome do Senhor. Esse provérbios aqui, por exemplo, de número 3, nós estamos muito bem familiarizados, né, com esse provérbio aqui, o de número 3. Nós conhecemos muito bem. Quantas vezes você já leu o provérbio? Quem já leu o provérbio 3 aqui? Quem já leu? Ah, a igreja todinha. Não escapa o crente que nunca leu esse provérbio aqui. Mas esse provérbio aqui, ele é muito profundo. Ele tem uma profundidade muito grande. Quando Deus nos leva a sermos imergidos na sua vontade, quando Deus nos traz para o centro da sua vontade, para o nosso próprio bem. Nós temos que entender isso, que até hinos dizem isso, que Deus, ele não precisa de nós, mas nós precisamos de Deus, né? Deus não precisa de nós, mas nós precisamos de Deus. Então nós temos que entender isso de forma muito simples. Porque quando assim nós procedemos, nós fazemos um bem terrível a nós mesmos. Quando nós obedecemos a Deus, quando nós nos lembramos de Deus, quando nós nos lembramos da palavra de Deus, nós fazemos um bem profundo a nós mesmos. Quando você honra o Senhor, quando você obedece a Deus, quando você dá um drible na desobediência, primeiro, você está fazendo a vontade de Deus. Você está abrindo um leque de bênção para a sua vida. Isso é lógico. Mas esse ato de obediência, quando assim nós procedemos, nós fazemos um bem tremendo, grandioso, a nós mesmos. Só tem um que perde quando nós não procedemos assim, somos nós mesmos, você individualmente. Porque você deve olhar e lembrar de uma coisa, que você precisa do favor de Deus, e que somente a tua obediência é que vai trazer Deus para a sua vida. Somente o seu comportamento, a tua atitude é que vai extrair as bênçãos de Deus para a sua própria vida. Então nós vamos observar aqui que uma das coisas que o inimigo mais ataca do crente é a mente do crente, nos aprisionar mentalmente. Eu digo isso porque a gente lida 24 horas, né? Esses anos todos da minha vida, só de pastor eu tenho 20 anos, irmão. Então eu comecei muito cedo, então há 20 anos eu sou pastor. Não é fácil. Então, a gente que lida com muita gente, a gente percebe o quanto o inimigo ele atua na mente do crente para aprisioná-lo e não tomar posse da liberdade que ele tem em Cristo de ser um grande vencedor, de ser um campeão, de ser um homem e uma mulher abençoada. Muitas vezes ele fica preso em coisas efêmeras, coisas bobas. Nós vamos observar aqui que Deus não quer que nós sejamos escravos mental, mas libertos na mente. Deus não quer que nós sejamos escravos mentais, mas libertos na mente. Nós vamos observar aqui em Provérbios 13 que eu acabei de ler. Olha o que o Senhor diz: filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Né? Primeiro ele começa aqui dizendo: não esquecer, e depois guardar. Porque nós temos muita facilidade de esquecer e não guardar. Né? E muitas vezes nós temos a Bíblia em casa. Muitas vezes nós temos, eu vi dezenas de Bíblias lá em casa, muitas de várias versões e estudos. Tem até a Reina Valera, a versão espanhola da Bíblia, uma das versões mais importantes da língua espanhola da Bíblia. Mas muitas vezes eu digo: Senhor, eu não quero dizer apenas que tem na biblioteca várias versões da Bíblia. Eu quero vivenciar a tua palavra na minha vida. Eu quero vivenciar o teu melhor na minha vida. Eu quero tomar posse do melhor que o Senhor tem na tua palavra, que são promessas, é a tua lei, é a tua vontade revelada para as nossas vidas. E para que nós tenhamos efetivamente uma vida abundante, alinhada a Deus e a sua vontade, é necessário que nós busquemos o conhecimento dessas verdades. É necessário que nós saibamos quais são essas leis. É necessário que nós procuremos aprender que palavra é essa, que lei é essa. E não há mistério nenhum. Porque eu falei aqui, Jesus nos ajuda a carregar esse fardo, carregar esse peso. Ele colocou em nós o Espírito Santo. A Bíblia diz que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Mas muitas vezes nós nos esquecemos que temos o Espírito Santo. Muitas vezes nós nos esquecemos que temos o nome escrito no livro da vida no céu. Muitas vezes nós nos esquecemos que temos uma Bíblia em casa. Muitas vezes nós nos esquecemos que há um Deus que se interessa por cada um de nós e que nos ama, e que Ele coloca a sua palavra acessível a todos nós. Deus não existe na sua lei aquilo que nós não podemos cumprir. Deus não estabelece em sua palavra aquilo que nós não podemos executar. Então é um bem a nós mesmos quando nós observamos. É uma bênção para as nossas vidas quando nós observamos, louvado seja o seu nome. E aí ele diz aqui, para fazeres atento à sabedoria, a ter ouvido, versículo 12, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Deus não quer que o crente viva os anos de sua vida atribulado. Deus não quer que o crente viva os anos da sua vida perturbado em paz. Mas se a gente for fazer uma pesquisa na igreja, irmão, nós vamos observar muitos de nós não conseguimos sequer dormir direito em paz, se não fosse um efeito de remédio. Isso não quer dizer que você está em pecado, meu irmão. Isso não quer dizer. O que eu quero dizer é que a coisa que Deus coloca ao alcance de nós que está na sua palavra. E muitas vezes nós tomamos posse. Muitas vezes nós queremos fazer a nosso modo. Muitas vezes nós queremos fazer conforme a nossa vontade. E é aí que há um confronto entre nós e Deus. É ali que nós o confrontamos. Porque eu disse aqui no início que Deus nunca, se nós estivermos em confronto contra Ele, Ele nunca vai se ver. Mas é melhor para nós o quê? Descermos na sua presença. É melhor para nós fazermos o quê? Nos humilharmos na sua presença. É melhor nós fazermos o quê? Fazermos a sua vontade, é mais fácil. Mas nós queremos fazer o quê? O nosso próprio caminho seguir. Parece que é mais fácil a fuga. Assim? Parece que é mais fácil fugir do que enfrentarmos a realidade e a vontade do Senhor. Foi assim ou não foi o que aconteceu com Jonas? Jonas preferiu o quê? Às vezes o inimigo engana a gente, irmão, como eu disse que ele ataca as nossas mentes. É melhor fugir, crente. Crente, é melhor você se esconder. É melhor você fugir. Continue confrontando Deus e a sua vontade. Assim? E aí a gente se engana, a gente mesmo com esses pensamentos e essas ideias. Fazemos mal a nós mesmos. Mas diz o quê? Porque se tu não te esqueces a minha lei, e se tu guarda no teu coração esse ato, vai aumentar os teus dias, vai te dar saúde, vai ser benéfico, vai ser bênção para você, a ponto de, se tu tinha que morrer com 50 anos, vai ter mais 100. Você está entendendo a importância de nós vibrarmos a desobediência, de nós resistirmos à desobediência e buscarmos cada dia entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E quando assim nós fazemos, o que é que Deus faz? Olha o versículo 3 aqui, o verso 3. Não te desampare o bem, a fidelidade, atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Você ama alguma coisa na vida? Se eu pedir para você descrever algumas coisas que você ama, você vai conseguir com muita facilidade. Se eu pedir para qualquer irmão da igreja que levantar, descreva, irmão, três coisas que você ama na vida. Você vai descrever sem dificuldade nenhuma. Mas eu pergunto, nessas coisas, Deus está embutido aí? Certamente, né, pastor, você falou de três, você pensou em três logo. Você nem lembrou de Deus. De três que eu falei aqui, você, mano, três. Você descreveu aí rapidamente na sua mente. Deus se foi no quarto ou em diante. Então é bênção, é benéfico para nós. Quando nós driblamos a desobediência, quando nós confrontamos isso em favor de Deus para o nosso próprio bem. Que eu quero dizer que não é fácil, mas é possível. Você cortar da própria carne. Quando eu digo você, irmão, eu estou aplicando a mim também essa palavra. Nós cortarmos na própria carne. Porque servir a Deus, eu quero dizer aqui, que há abnegação. Servir a Deus é a gente muitas vezes, e na maioria das vezes, é deixar de fazer a nossa própria vontade, para procurar saber qual é a vontade de Deus. E você perde quando você faz assim, não, você ganha 100 vezes mais aqui, e Jesus está dizendo no final, a vida é eterna. Aí o verso de número 4 de Provérbios 3 diz: acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus. Que coisa maravilhosa, hein? Você vai achar graça aqui, favores, portas abertas aos olhos de Deus. E eu quero dizer que uma pessoa que ela consegue agradar a Deus, ela tem tudo na vida. Um crente que se torna aprazível a Deus, ninguém jamais vai conseguir chegar no topo, senão aquele que faz a vontade de Deus. O verso de número 4 diz que achará graça. O que é isso? Favores. Que essa graça aqui não fala da salvação. A graça para a salvação nós já alcançamos. Essa graça está além da salvação que nós já alcançamos. Deus está falando aqui para os seus filhos, para os crentes, para a igreja. Que esse que consegue alinhar a vontade de Deus no seu cotidiano, quando não se esquece, quando guarda no coração os mandamentos e a lei do Senhor, aquilo que Ele revela em sua palavra, diz que acha graça e bom entendimento. Favores, mercê, bênçãos, portas abertas, coisas que não dá para descrever com palavras, mas Deus vai liberar sobre as nossas vidas. E essas coisas que Deus libera sobre as nossas vidas, elas vêm certamente. E a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor nos enriquece e não nos acrescenta dores. Mas para isso, verso 5, precisamos confiar no Senhor de todo o nosso coração. E não confiar em nós mesmos. Porque muitas vezes não depende de Deus. Assim, eu vou fazer o que eu boto. Relega Deus a segundo plano. Não perguntamos se é da vontade de Deus, se esse negócio é de Deus. Não perguntamos se Deus está nesse negócio. Simplesmente nós vamos agindo por impulsos e necessidades. Simplesmente nós vamos agindo conforme os impulsos, desejos e necessidades. E quais são as consequências dos impulsos, desejos e necessidades? Muitas vezes, nós não estamos preparados para administrar essas coisas quando elas vêm. Porque nós agimos impulsivamente. Nós não agradamos ao Senhor. Naquilo, nós não tivemos a graça, o favor de Deus. Isso é muitas coisas que acontecem literalmente na igreja. Às vezes até no casamento. Ah, eu casei, mas esse não era o casamento que eu pedi para Deus. Mas você soube esperar o tempo, você soube esperar o direcionamento de Deus. Você colocou o Senhor nesse negócio? Aí depois, às vezes, igual, tem gente que faz as coisas. O pastor nem sabe, nem fica sabendo. Mas quando não dá certo, ele vem pedir oração para o pastor. É assim com Deus, muitas vezes a gente faz. Muitas vezes a gente não vê o que a palavra diz. Eu já falei aqui, o crente não pode fazer nada fora da palavra. O crente já tem nome, crente é crente, crente tem nome. Quando diz tu é crente de Deus, é teu nome. Tu é crente, Deus manda na tua vida. Tu é crente, apoio, tu não é um só, tu não é um deixado, um desprezado da vida. Tu tem um Deus sobre a tua vida. Mas às vezes a gente só quer Deus na hora das bênçãos. A gente só quer Deus quando a gente está necessitando de alguma coisa que está além do nosso alcance ou do nosso poder. Aí a gente bota Deus. Esse negócio aqui, humanamente falando, é possível. A gente bota Deus no negócio. Mas quando é aquilo que a gente pode fazer que está ao nosso alcance, a gente exclui Deus, relega Deus a segundo plano. Então age por impulso e necessidade. Mas quais as consequências disso? Porque a gente relegou Deus, a sua palavra, a sua lei, a sua vontade. A gente não consultou o Senhor. E aí nós não vamos obter êxito. Mesmo aquilo que parece ser bênção. Mas nem tudo que reluz é ouro. Então nós precisamos muito de discernimento para entendermos isso. Verso 5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. O crente, algumas coisas pode ter, outras não. Deus deve fazer parte do nosso contexto diário. Deus, Ele quer fazer parte de cada momento da nossa vida, de todo o teu coração. O verso primeiro diz: não estou com Deus aqui, uma parte de Deus, outra parte não. A gente perde muito com essas coisas. E Deus não quer que nós sejamos escravos da nossa mente, da nossa compreensão daquilo que nós achamos. Eu tenho que pegar isso e colocar nos pés do Calvário. Não estribar no nosso próprio entendimento. Não estribar no nosso próprio entendimento. Então a gente precisa ser liberto na mente. Eu volto aqui, mas vamos lá em Romanos. Que o horário passa rapidamente. Não dá para a gente. Romanos capítulo de número 12. Os versos 1 e 2. Diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, como eu falei aqui no início, o inimigo, ele quer nos aprisionar na mente, nos fazer escravos do nosso entendimento, nos fazer escravos daquilo que muitas vezes nós compreendemos erroneamente. Mas qual é a recomendação de Paulo? O verso 2 do capítulo 12. Ele diz que não vos conformeis com este mundo. Que mundo é esse? A nossa visão. O mundo, Paulo não está falando da planta, da água, do peixe, do mar, da casa. Não é isso. É a nossa cosmovisão. A nossa visão de mundo. Aquilo que eu compreendo. Mas nós precisamos compreender no campo da teologia bíblica. Nós temos que compreender no campo da vontade de Deus. Nós temos que compreender conforme a ótica divina. Nós precisamos compreender conforme a palavra. Nós precisamos compreender conforme essa energia que vem do trono da graça. E aí Paulo recomenda que não está dizendo: mas é assim que eu acho. A palavra diz, a igreja ensina assim, o pastor ensina assim, mas é assim que eu acho. Aí esse assim, essa nossa visão de mundo é o que derruba a gente. Uma visão distorcida da verdade, uma visão distorcida da palavra, da coerência. Lembram do diálogo de Satanás e Eva no Éden? Foi assim, Eva, que Deus falou, mas não é assim, não, é dessa forma. Aí a gente relega Deus a segundo plano, coloca a vontade de Deus em segundo plano, coloca a lei de Deus na sua palavra em segundo plano, e aí criamos os nossos próprios. Isso é muito ruim. Por isso Paulo diz: não se conforme com este mundo, mas transforme-vos, ou transformai-vos, pela renovação do vosso entendimento, da nossa compreensão de um homem novo, de uma mulher nova na presença do Senhor, de um homem renovado na presença de Deus, de um crente que agora tem a mente de Cristo. Louvado seja o seu santo nome. É essa libertação que Deus quer trazer a nós. Lá em João, no capítulo 8, os versículos de número 32 e 36, Evangelho de Jesus, vou resumindo aqui essa parte, porque o horário passa rapidamente. João, capítulo 8, os versículos 32 e 36, nos diz assim a palavra do Senhor. 32 e 36. Conhecereis a verdade vos libertará. Versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aí eu falei aqui o quê? Que Deus não quer que nós sejamos cheios de religiosidade ou presos a elas. Muitas vezes nós, pela nossa, né? A nossa religiosidade, aquilo que nós aprendemos errado no início. Muitas vezes nós nos prendemos a essas coisas e nós nos privamos da verdadeira graça de Deus nas nossas vidas. Nós nos prendemos à religiosidade, porque eu sinceramente eu acho feio crente religioso, ou líder religioso, ou pastor religioso demais. Nós nos tornamos tão religiosos que nós chegamos ao cúmulo da heresia ou da hipocrisia, né? Porque quando nós chegamos ao cúmulo da hipocrisia por causa da capa da religiosidade, a gente só consegue vislumbrar ou ver as coisas dos outros, não as nossas, os problemas dos outros, não os nossos, as falhas dos outros, não as nossas, a imperfeição dos outros e não as nossas. Aí passamos a julgar os outros e não a nós mesmos. Você está entendendo? Mas essa libertação na mente, na vida, ela é concedida por Cristo, e a igreja precisa entender isso. Conhecereis a verdade vos libertará. E não é só sair de uma religião e vir para a igreja evangélica. Jesus não está falando dessa libertação. Jesus não está falando de uma libertação ideológica. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando de uma libertação que deve ser contínua na nossa vida. Porque sempre que você se prende a alguma coisa, você precisa ser liberto dela. E isso acontece na caminhada cristã. Sim. Lá em Hebreus capítulo 12, deixa eu ver se é isso mesmo. O Senhor me faz lembrar isso aqui. Lá em Hebreus capítulo 12, porque muitas vezes a gente que é religioso, a gente usa muito a Bíblia para os católicos, para aplicar nos outros. E nós nos esquecemos que a Bíblia é para os crentes. A Bíblia é para a igreja. A Bíblia, se a igreja não vence a Bíblia, ela não pode acontecer lá fora. Se a igreja não aplicar a Bíblia na sua vida, jamais ela vai conseguir trazer o pecador para Jesus. Então, 100% da Bíblia é para nós. A palavra de Deus é para a igreja. Mas lá em Hebreus, no capítulo de número 12, vamos lá. Vamos ler o versículo de número 1. No capítulo 12. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, coisas que acontecem com o crente na vida cristã. E que é nessa caminhada cristã que nós, muitas vezes, precisamos ser libertos. Quando diz conhecereis a verdade vos libertará, e a gente usa esse texto como tema principal para trazer alguém para Jesus. Mas é para a igreja, para a gente aplicar, conhecer a verdade, ser liberto por ela, nunca deixar se prender. Quem efetivamente é liberto, ele não se prende pela religiosidade que muitas vezes ataca na mente. Não, mas é assim que eu vejo, é assim que eu compreendo, é assim que eu acho certo. Mas o que é que diz aqui em Hebreus? Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Isso aqui está falando de mim e de você, do nosso cotidiano. Coisas vêm para nos prender, para nos escravizar, para nos privar da graça, da comunhão com Deus, para nos colocar em confronto contra Deus, em rebeldia. E quando nós estamos em confronto contra Deus, repito, não há como sermos alcançados pela sua graça. Não há como sermos alcançados pela sua bênção, porque nós estamos em confronto. Mas qual a recomendação? Deixemos todo o embaraço, ou seja, tudo aquilo, meu irmão, que te aprisiona, tudo aquilo que está te prendendo, seja liberto em Cristo. O versículo de número 33, João 8, diz: se verdadeiramente o Filho vos libertar, é livre. Eu vou fazer uma pergunta e responda para si mesmo, não precisa manifestar nada. Faça uma introspecção. Como crente, quantos anos você tem na igreja? Você é liberto? Eu não estou dizendo liberto aqui de adultério, liberto, porque o crente que é crente não faz essas coisas. Mas eu estou sendo liberto de muitas coisas que te priva de ter uma intimidade maior com Deus. Aí eu faço outra pergunta: o que é que te prende? Eu perguntei primeiro: você é liberto? Você se sente liberto? Mas o que é que te aprisiona? Você sabe, você acabou de lembrar. Então, a palavra é para nós. Nós precisamos confrontar aquilo que está nos aprisionando, a desobediência. É porque nós não nos dispomos a fazer a vontade de Deus. Nós ainda não nos posicionamos no sentido de irmos ao encontro. Ao encontro, favoravelmente. Não é? De encontro, é ao encontro. Então, conhecereis a verdade vos libertará. Então, nós precisamos ser libertos, mesmo na igreja. Lembre-se, essa palavra é para nós, os crentes, é para a igreja. Deus quer atuar na nossa mente, nos libertar na mente, transformar a nossa mente, a nossa forma de ver Deus, a nossa forma de entender a sua vontade, a nossa forma de recepcionar a sua palavra em nós. Isso vai fazer com que você viva efetivamente em liberdade. Isso vai fazer com que nós efetivamente vivamos a comunhão, vivamos o gozo, a alegria, para que a gente possa partilhar essa alegria e essa abundância que nos cerca e que nos invade. E que a gente consiga passar isso com gozo no nosso coração. Que a gente possa contagiar aqueles que nos cercam pela liberdade que nós encontramos no Senhor Jesus Cristo. Eu não quero dizer, eu não quero ser um pastor religioso, um pastor opressor, né? Já viu aquela pessoa que impõe muita religiosidade sobre os outros e ele não consegue viver a sua vida cristã abundante? Cristianismo é liberdade. Cristianismo é vida abundante em Cristo. É vivenciar o melhor de Deus aqui e no final a vida eterna. É nós sabermos ter equilíbrio. É nós exclusivamente viver a nossa vida, mas a ponto de que vivamos para Deus. Viver a sua vida, mas vivendo para Deus. e Deus não te priva de viver a sua vida, contanto que a sua vida seja uma vida para a glória de Deus, uma vida vivida para a glória do nome do Senhor. A renovação na mente, na compreensão, na sua cosmovisão, tipo, como você vê Deus? Como você o chama? Na sua intimidade com Deus, ela existe essa intimidade? Ou você tem medo de Deus? Ou você tem medo, não é temor, é medo. Eu já vi pessoas depressivas na igreja, porque alguém liberou uma palavra de maldição sobre ela, dizendo que Deus ia matar, que Deus ia cobrar, que Deus ia pôr uma doença, aí a pessoa entrou em depressão. Deus não é assim, não. Deus simplesmente quer que nós o temamos, mas não é ter medo, é reconhecê-lo como Deus e quem de fato Ele é, e aquilo que Ele representa para nós. E que nós temos a liberdade de chamar livre. Pai, Abba Pai, oh Paizinho amado, oh Paizinho querido, Deus te dá essa liberdade de se dirigir a Ele e chamá-lo de Pai. Você pode fazer isso. Muitas vezes falta essa imagem do pai biológico. Muitas famílias destruídas porque falta essa imagem do pai biológico, a representação do pai biológico, mas Deus Ele assume esse papel e aí nos dá liberdade em Cristo, de nós reconhecermos efetivamente como nosso Deus. Eu lamento muito que muitos irmãos não conseguem estar aqui dentro para ouvir a palavra. Eu gostaria muito que a igreja estivesse toda aqui para ser ministrada dessa palavra, para ser curada, ter uma vida espiritualmente saudável. E muitas doenças, problemas que se externam no nosso estereótipo ou no nosso corpo, são problemas na mente. Eu vi um especialista dizendo, um cardiologista na realidade, um cardiologista cristão, ele disse que 70% das doenças do corpo humano são psicossomáticas, ou seja, ligadas à mente e ao coração. Eu disse que o inimigo ele começa na mente. E muitas manifestações de doenças no nosso organismo, no nosso corpo, são problemas aqui ó, na mente, emocionais. E que não são demônios. Porque a gente tem uma besteira no nosso meio, principalmente a gente pentecostal, tudo é demônio. Tudo é Satanás. Ele faz algumas coisas, mas tem outras que é falta de conhecimento de Deus e da sua vontade. Quando nós confrontamos a sua vontade, e aí nós arcamos com esses problemas, mas Deus quer que nós alcancemos a vitória na pessoa bendita de Jesus. Deus quer que nós cresçamos em graça e em conhecimento. Deus quer que efetivamente nós sejamos livres. Se o Filho libertar, é livre. Se Jesus entrar, é livre. Se conheceu, é livre. Se recebeu a palavra, é livre. Se recebe a minha lei, é livre. E tem a minha graça, louvado seja o seu nome. Nem sempre é o inimigo, irmão. Tem coisa que ele faz, mas tem coisa que não é ele. Mas tem coisas que nós precisamos conhecer mais a Deus. Ok? Tem coisas que nós precisamos buscar mais e driblar aquilo que eu falei. Está no campo das nossas ações, cujas ações são muitas vezes a nossa desobediência, mas nós precisamos resistir e confrontar para nós entendermos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Lá em 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7, aí eu já vou concluir. 1 Pedro capítulo 5, os versículos 6 e 7, nos diz assim, olha que coisa linda. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, Vamos ao versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E aí então, a gente toma posse do que é de Deus para as nossas vidas. Deus não quer que nós sejamos escravos mental, mas libertos na mente. O conhecimento de Deus liberta o crente, né? Eu sou muito feliz, irmão. Eu sou muito alegre. Eu sou sempre... Sabe aquelas pessoas? Tem gente, irmão, que é... Um dia você vê ele com semblante, outro dia com outro, outro dia com outro. Eu procuro ter sempre assim a minha vida no seu. Problema nós temos. Todo mundo tem. Problema todos nós temos. Mas nós temos que ter a certeza que nós somos cuidados por Deus, que é poderoso. Problemas, Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflição, mas tente bom ânimo, eu venci o mundo. O conhecimento de Deus nos liberta. Deus não quer que você seja um religioso, mas Deus quer que você seja cheia ou cheio do seu conhecimento. E o conhecimento de Deus faz com que nós o obedeçamos. Não é obedecer por medo. Eu já disse aqui que eu não sirvo a Deus porque existe inferno. Ainda se não existisse inferno, eu acho que se eu não fosse crente, seria um cara culto de Deus. Eu não sou crente, mas não creio em nenhuma outra coisa senão Deus. Ah, mas eu não sou crente, mas eu mesmo assim eu creio na existência de Deus, porque tudo que eu vejo eu consigo ver Deus. Tudo, na árvore, no animalzinho bonitinho, na água, na planta, no mar, em tudo, um pé de coco, num coqueiro cheio de água, eu consigo ver a presença de Deus. Ainda que eu não fosse crente, eu seria um cara de Deus, porque eu acredito muito nele. Isso é bom? Tem como dizer assim, irmão? Crer em Deus se você não é crente, eu acho muito complicado, mas eu digo assim, pelas manifestações de tudo que Deus faz. Paulo diz isso lá em Romanos no capítulo 1. Não tem como o cara negar a existência de Deus, está tudo provado, ainda que não existisse a Bíblia. Jó e Abraão, quando eles acreditaram em Deus, não existia a Bíblia, não havia palavra, mas mesmo assim esses homens tinham uma comunhão muito profunda com Deus, louvado seja o seu santo nome. Então, para concluir aqui, meus queridos irmãos, o conhecimento de Deus nos faz obedecê-lo. E não é obedecer por medo, mas por amor a Ele. Não é medo, mas amor. Eu não obedeço por causa do inferno, eu obedeço porque eu creio no céu. Vamos para Êxodo, e aí eu paro, tenho 5 minutos. Êxodo, capítulo de número 21, os versículos 1 a 6 de Êxodo. Capítulo de número 21, vamos ver o que diz aqui, ser servo por amor. Êxodo, capítulo 21, os versículos 1 a 6. Estes são os estatutos que lhes procurás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. Se entrou só com o seu corpo, só com o seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sairá sua mulher com ele. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão de seu senhor, e ele sairá só com seu corpo. Mas se aquele servo expressamente disser, eu amo o meu senhor e a minha mulher e aos meus filhos, não quero sair fora, então seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou ao postigo, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela e o servirá para sempre. Isso quer dizer o quê? Que nós não servimos porque somos escravos, nós não servimos porque temos medo, nós não servimos porque temos fobia, mas nós aprendemos a amar o nosso Senhor. Nós aprendemos a amar o nosso Deus. Então, ainda que nós... Ah, pode ir para o mundo, pode... Não, não vou. Eu não vou para o mundo porque eu tenho medo do inferno. Eu não vou para o mundo porque eu tenho prazer em servir o meu Senhor. Eu amo o meu Senhor. Só explicando aqui esse ponto, o servo de orelhas furadas, o servo, por decisão própria, onde quer que fosse, ele seria distinguido por servo por decisão própria. E o seu Senhor estaria cumprindo o rito, marcando-o com a sovela, furando-lhe a orelha. Onde aquele servo fosse, aquele símbolo dizia: este aqui tem dono, e esse servo, seu dono, por amor. Ele já ganhou a liberdade, e essa liberdade nos faz amá-lo profundamente. A liberdade não é sair aprontando por aí, não. Não é sair pecando, desobedecendo, chutando pau na barraca, não. Essa liberdade nos faz amá-lo cada vez mais. Quanto mais tempo passa, mais nós amamos a Deus. Quanto mais tempo passa, nós nos afastamos daquilo que nos afasta de Deus. Quanto mais o tempo passa, a gente consegue demonstrar o quanto Ele é tudo para as nossas vidas e o quanto nós amamos a sua lei e a sua palavra. Amém, igreja? Então, que Deus nos abençoe. Diga: Jesus, fura as minhas orelhas. Fura as minhas orelhas. Bom, deixa eu falar uma coisa aqui. Não é furar a orelha literalmente, não. Porque tem mãe, até mãe, que está furando a orelha da filha em cobrinho. Na igreja. Faz isso não, meu irmão. Nós temos uma norma na nossa igreja, na nossa denominação. Não é que é pecado, mas nós não temos esse costume. Mas não é? Não é esse servo para furar a orelha e botar um brinco literalmente. Não tem, não, o pastor mandou furar a orelha. É o dele. Aqui é um símbolo, é simbólico. Acontecia isso, o homem fazia isso. Para dizer o quê? Na época da lei, quando ele recebia a liberdade, a carta de alforria para sair livre e voltar para onde ele quisesse, aí quando ele recebia cartas, eu quero continuar servindo o meu Senhor, porque eu amo o meu Senhor e eu sou livre, mas quero continuar amando e servindo o meu Senhor. Aí vinha o seu Senhor, furava a orelha com a sovela, e aquilo simbolizava que ele tinha um dono e que servia não apenas como escravo, mas servia por amor ao seu Senhor e toda a sua família. Assim somos nós, temos essa marca em Cristo. Somos servos de orelhas furadas, tá bom? Não é furar a orelha da sua filha com um brinco, não. Não faça isso, porque não é justo nosso. Bom? Então vamos ficar de pé, irmão. Deus nos ajude. Tem gente que se animar com culto de doutrina, né? Você vê crentes fazendo algumas coisas por aí, porque não vem os cultos. Ouve a palavra. E aí, às vezes, é por falta de conhecimento. Não é que isso é pecado. Estou dizendo que é pecado. Estou dizendo que não é costume nosso estar furando as orelhas com brinco. Essa furada é simbólica. Ela aconteceu na cruz. Agora nós somos de Jesus. Tem gente que diz: ah, você não pode isso, você não pode aquilo, ah, você não é livre, nós somos livres em Cristo. Nós podemos fazer o que a gente quiser, só que eu não faço porque eu sou livre. Eu não faço porque eu não preciso. Eu não faço porque eu sou liberto. Eu não faço porque eu sou escravo do pecado. Se eu quiser fazer como homem, eu posso. Mas como eu sou crente, liberto, eu faço porque eu não preciso dessas coisas. É assim que a gente vive na presença do Senhor. Amém, igreja? Que Deus nos abençoe. Vamos em paz. Tem mais bênçãos para nós sexta-feira. Mas essa parte aqui, de driblando a desobediência e o pecado, eu concluo aqui nessa noite. Resistindo e confrontando a desobediência. Sexta-feira eu vou falar sobre resistindo, confrontando o pecado e a negligência. Então venha, tem muita coisa para a gente aprender aqui sexta-feira que vem, para a glória do nome do Senhor. Então vamos orar, conselho, ora ao Senhor, após eu estarei impetrando as bênçãos apostólicas, lembrando que amanhã nós temos culto em todas as nossas congregações. Eu vou estar na Serra Vermelha, representando a igreja ali no aniversário da igreja. Estarei lá representando a igreja de Paulistana, mas haverá trabalho normalmente. Domingo, escola bíblica dominical, e à noite, grande culto de missões, que será ministrando no domingo à noite, pastor Gilberto Silva, lá da Assembleia de Deus, da cidade em Dona Expedito Lopes, estará conosco, vai ministrar o culto missionário. Os irmãos estão felizes? Amém. Gostaram da palavra? Amém. São crentes mesmo, viu? Então vamos orar, olha, irmão Sérgio. Saudar os irmãos com a paz do Senhor. Pai Santo e Pai querido, te damos graças, meu Deus, pelo privilégio que o Senhor nos deu nesta noite, ó Pai, de aprender mais da Tua Palavra, e possamos guardá-la em nosso coração, não só guardá-la, mas praticar aquilo que estamos aprendendo. Toma nas Tuas mãos nosso pastor, sua família, da saúde, Pai, em nome de Jesus, abençoa a igreja esta noite. Desperta, Senhor, demais irmãos que não vieram a vir ao culto de doutrina. Agora nós te pedimos, nos leve em paz e segurança, nos dê uma noite de paz, alegre contigo. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Minhas mãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as santas consolações do Espírito Santo sejam com todos, e todos digam amém. Vamos em paz, Deus nos abençoe.